andrecedesmoral.com.br. Um alusão pra Pablo Costa. Essa música é dele, lá de Timon, viu? Quando duvide dessa novinha, se ela descer, você vai perder a linha. Show.